Boa noite, começa agora o fim da semana. Cavaco Silva decidiu manter o atual governo após falhanço das negociações. Um acidente de comboio perto de Santiago de Compostela matou 78 pessoas. O Papa Francisco esteve esta semana no Brasil para as Jornadas da Juventude. Fernando Pimenta está fora dos Mundiais de Canoagem. Segunda à sexta-feira, no Canal 1, pegamos a nossa máquina do tempo e viajamos além décadas. Não perca de segunda à sexta, às 3 da manhã, um momento para recordar, claro, com companhia, a companhia do Canal 1. Máquina do Tempo, de segunda à sexta, às 3 da manhã e durante uma hora, no Canal 1. Está resolvida a crise política do país. Sem acordo de salvação nacional, Cavaco manteve o atual governo, embora com algumas alterações. Na sexta-feira passada, António José Seguro saiu da reunião com o PSD e CDS para falar ao país e anunciar que os três partidos não tinham chegado a acordo. A proposta de salvação nacional não resultou e o Presidente da República foi obrigado a tomar uma decisão quanto ao futuro político do país. No domingo, Cavaco Silva dirigiu-se aos portugueses e anunciou que iria manter o Executivo em funções. Não tendo sido possível alcançar um compromisso de salvação nacional, considero que a melhor solução alternativa é a continuação em funções do atual governo, com garantias reforçadas de coesão e solidez da coligação partidária até ao final da legislatura. Tomada a decisão, o governo estudou uma remodelação da equipa, apresentou-a e Cavaco Silva aceitou. Vejamos então quais são estas alterações. A pasta dos negócios estrangeiros, até agora de Paulo Portas, passa para Rui Machete, enquanto o líder do CDS assume o cargo de vice-primeiro-ministro. O mega-ministério de Assunção Cristas divide-se. A ministra continua a assegurar a agricultura e o mar, mas a pasta do ambiente, ordenamento do território e energia passa para Jorge Moreira da Silva, o número 2 do PSD. Sai Álvaro Santos Pereira e entra António Pires de Lima para o Ministério da Economia. Já Pedro Mota Soares passa a acumular a solidariedade, emprego e segurança social. O novo executivo tomou posse na quarta-feira. PS, PCP e Bloco de Esquerda acusam Maria Luísa Albuquerque de mentir ao Parlamento no âmbito dos contratos swap e pedem a demissão da ministra. Em conferência de imprensa, o líder parlamentar do PS afirmou que a oposição pede a demissão da ministra das Finanças por razões éticas. O PS acusa a governante de mentir ao afirmar que não lhe foi passado qualquer documento sobre swaps na transição de executivos. Carlos Zorrinho afirma que a 28 de junho de 2011, data em que Maria Luísa Albuquerque tomou posse como secretária de Estado do Tesouro, entrou em contacto com o diretor-geral do Tesouro e das Finanças para discutirem o assunto. São 78 as vítimas mortais do acidente ferroviário em Espanha ocorrido na quarta-feira numa curva apertada a 4 km da estação de Santiago de Compostela. Do empate resultaram ainda dezenas de feridos, alguns em estado considerado muito grave, pelo que o número final de mortes deve aumentar. A composição transportava 247 pessoas e fazia o trajeto entre Madrid e Ferrol. Muitas das vítimas dirigiam-se para Santiago para as festividades da cidade, entretanto canceladas. Um dos maquinistas, entretanto constituído arguído, confessou que circulava a 190 km por hora numa zona em que a velocidade limite era de 80 km por hora. Este foi o terceiro acidente ferroviário mais grave em Espanha e o primeiro com vítimas mortais em linhas de alta velocidade. O Papa Francisco esteve esta semana no Brasil no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude. O Sumo Pontífice foi recebido com vários festejos, mas também por alguns protestos. Na cerimónia de recepção, no Rio de Janeiro, Francisco apelou ao povo brasileiro para entrar nos seus corações e pediu licença para passar a semana no Brasil, junto dos fiéis. Pelo país houve algumas manifestações contra a visita do Papa e os custos que representa para o Estado brasileiro. Dos protestos do primeiro dia resultaram alguns feridos, entre eles um manifestante e dois jornalistas. As autoridades também descobriram uma bomba caseira em Aparecida do Norte, em São Paulo, uma das cidades incluídas no roteiro de Francisco. A par dos protestos, Dilma Rousseff e o Papa discutiram uma aliança entre o Brasil e o Vaticano para promover projetos de combate à pobreza, em especial em África. George Alexander Lewis é este o nome do filho dos duques de Cambridge e o terceiro na linha de sucessão ao trono do Reino Unido. O pequeno príncipe, que tem sido notícia nos últimos dias, foi já considerado o bebê mais famoso do mundo. George nasceu na segunda-feira, por volta das 4:30 da tarde, no hospital de St. Mary, em Londres, onde também nasceu o pai, William. Um dia depois do nascimento e após os protocolos necessários, o filho de William e Kate foi apresentado perante um batalhão de jornalistas que há vários dias esperavam em frente ao hospital. A Casa Real já fez saber que, durante os primeiros tempos de vida, o bebê não será exposto à vida pública. Tempo de análise aos mercados económicos e principais indicadores financeiros. O PSI20 conseguiu dar a volta e fechou a semana no verde com ganhos de 0,53%. A Portugal Telecom foi acotada com melhor comportamento, com uma variação positiva de 4,21%. Já o Banif S.A. voltou a registar o pior desempenho, com perdas de 3,85%. Passando para a América, a Nasdaq 100 terminou a sessão a ganhar 0,07%. Aqui, destaque para a Activision Blizzard, com uma variação positiva superior a 15%. Já a Dow Jones encerrou no vermelho com perdas de 0,48% e sem nenhuma cotada no verde. Quanto ao barril do Brent, fechou a semana a cerca de 139 dólares a unidade. O euro está agora a valer cerca de 1,32 dólares, 0,86 libras e 2,99 reais. Tempo para uma pequena pausa no fim da semana. Fique desse lado e saiba por que razão o atleta Fernando Pimenta não vai estar nos Mundiais de Canoagem este ano. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola. Um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Está de regresso o fim da semana. Não perca o cartaz cultural para a próxima semana e ainda o habitual espaço de histórias insólitas. O O Infarmed encerrou na quinta-feira a farmácia externa do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Esta farmácia foi uma das que foram alvo de buscas policiais no âmbito da investigação a fraudes no Serviço Nacional de Saúde. Recorde-se que, no início do mês, a Judiciária deteve 3 médicos, 2 farmacêuticos, um delegado de informação médica e um empresário ligado ao armazenamento de medicamentos. As acusações aos detidos referem-se à falsificação de receitas e contrapartidas oferecidas aos médicos. O Centro Hospitalar de Lisboa Norte, a que pertence o Hospital de Santa Maria, afirma que os proprietários da farmácia nunca cumpriram o estabelecido no contrato, o que corresponde a prejuízos de 7 milhões de euros. Um homem atirou-se de uma ponte na quinta-feira, no Funchal, mas os bombeiros resgataram 2 corpos, um já em estado de decomposição. O alerta foi dado por um automobilista que ia passar e tentou impedir o sujeito de se atirar da ponte. Como não chegou a tempo, chamou as autoridades. Durante as operações de resgate, os bombeiros foram atraídos por um cheiro intenso que acabou por revelar um segundo cadáver. A ponte do Ribeiro Seco, onde ocorreu o incidente, é um dos principais locais procurados pelos suicidas da zona. Este foi o terceiro suicídio no local em menos de uma semana. Fernando Pimenta afasta-se dos Mundiais de Canoagem após um desentendimento com o selecionador nacional. O atleta afirma que o técnico lhe prometeu competir em K1 nos Mundiais, que se realizam em agosto e setembro na Alemanha. A promessa não terá sido cumprida e Fernando Pimenta optou por não competir. O canoísta explicou que o tema já tinha sido abordado durante a preparação para os Jogos Olímpicos de 2012 e que, na altura, o selecionador deu a entender que este ano iria poder competir em K1. No entanto, a Federação Portuguesa de Canoagem afirmou que a participação de Fernando Pimenta em K1 poria em risco a dupla que fazia com Emanuel Silva, com quem conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou na quinta-feira o inquérito aos confrontos entre as equipas juvenis do Benfica e do Porto no jogo de 2 de junho. A investigação foi anunciada 5 dias depois, mas esta semana o processo foi arquivado. O guarda-redes do Porto, João Costa, e o avançado do Benfica, Romário Baldé, foram castigados com 3 jogos de suspensão por estarem envolvidos nos confrontos. O piloto italiano Andrea Antonelli morreu no domingo durante uma corrida no Mundial de Superbike em Moscovo. Antonelli, de 25 anos, perdeu o controlo da sua Kawasaki no início da prova e acabou por ser abalroado pela moto do compatriota Lorenzo Zanetti. Antonelli sofreu um traumatismo craniano na colisão e foi imediatamente transportado para o hospital, mas acabou por falecer no caminho. Após o acidente, a prova foi suspensa e a organização acabou por cancelar a segunda manga da categoria Super Sport. É a altura de abrir o nosso cartaz cultural e ver que surpresas nos reserva a próxima semana. A iniciativa Era Uma Vez o Fado, com Hélder Moutinho e seus convidados, está em exibição no CCB entre 1 e 10 de agosto. O músico Devendra Banhart vai estar na Casa da Música, no Porto, dia 2 de agosto, e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 3. Ainda na música, o Centro Cultural de Vila Flor, em Guimarães, recebe dias 2, 3 e 4 de agosto o Festival Plataforma da Música. Pelo palco vão passar nomes como The Gift, Os Azeitonas e Fragmentos. No teatro pode assistir hoje à peça Sim, Senhor Poeta, Eu Digo, no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Também na capital, o Teatro Rápido recebe 2 peças, Cigano de Lisboa, na Sala 1, e Belo, Feio e Assim Assim, na Sala 2, durante todo o mês de agosto. Hoje trazemos-lhe 2 histórias insólitas bastante curiosas. Uma sobre uma situação do cotidiano e outra sobre o mundo sobrenatural. O mais recente vídeo viral da web vem da China, mais concretamente da linha 13 do metro de Pequim. As câmaras de segurança filmaram a hora de ponta na manhã de 18 de julho e em 3 dias o vídeo teve mais de 1 milhão de acessos. As imagens mostram um grande amontoado de pessoas na estação do metro. Quando o comboio chega, acaba por ser um salve-se quem puder. No meio da confusão, vê-se um homem a ser puxado do metro por um outro passageiro antes que a porta se feche. O vídeo foi divulgado pelo site Beijing Cream. Anthony Tao, autor da publicação, pergunta ao público: quer saber porque é que este país está neste estado? E dá a resposta: demasiadas pessoas. No outro caso, a cidade de Kencock Chase, em Inglaterra, é conhecida pelo historial de acontecimentos assustadores, segundo a BBC. Desde a década de 40 que há registro do avistamento de uma criatura meia-humana, meia-suína, conhecida pelos locais como o Homem-Porco. Lee Brickley passou mais de 10 anos a investigar o caso e agora afirma ter resolvido o mistério. No livro que publicou sobre fenómenos estranhos, Brickley explica que o Homem-Porco não é tanto uma criatura diabólica, mas sim um mito urbano. Brickley terá recebido um e-mail do neto de um antigo soldado, onde este explica que a criatura não passa de um conto inventado pelos oficiais do exército para manter o povo afastado da floresta. O neto do soldado admitia ainda que o avô ficou encarregue de espalhar o rumor sobre este Homem-Porco pela cidade. É assim que o mito do Homem-Porco termina a emissão de hoje. Em tributo a Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, que esta semana festejou os 70 anos de idade, deixamos-lhe na companhia de Angie, um dos grandes temas da banda. Já sabe que eu volto no próximo domingo à mesma hora. Até lá, tenha uma boa semana. Yeah.